Eu superei toda a expectativa, quando acreditei que havia outra alternativa. Sei bem que a monotonia leva ao naufrágio, assim como a heroína corrói mente de otário. Sei que se eu jogar cê não ganha, rio que tem piranha. Nós anda de lancha, nós vive eles trampo. Nós chega elas gama, se assanha e quer dança. O bumbum balança, vi que essa é malandra. Deixa eu te levar pra minha ilha, te dar um pouco disso tudo que cê precisa. Menina, vem que hoje é o nosso dia de sorte. Tu chegou na hora certa, é com esse seu corpo forte. O bumbum dando bote, vai ser estouro no norte. Sabe que eu não sou Loki, não espero rebote. Só vai rolar o que pode, vem, confia em mim. Vou te levar a lugares que fisicamente cê não pode ir. Ela me suga até meus dedos cruzarem. Sinto flutua enquanto ela faz massagem. Essa mina me faz falar cada bobagem. Mano, ela é culpada do meu rap sem mensagem. É que eu tô tipo Michael Phelps brasileiro. Nado, nado, nado, faço nada o dia inteiro. Só saio pra evento se for pra ganhar dinheiro. Não pago entrada, bebida e saio de bolso cheio. O cheiro do dinheiro é o que me faz viajar. Que me faz sentir livre, alto querer voar. Entendo que não nasci rico, nasci pra forgar. Vivendo em alto nível e esse que é meu lugar. Papá, sei que ela só quer meu dinheiro. Foda-se, o que ela quer meu bolso tá cheio. Então foda-se, prefiro um sexo interesseiro do que ter ao meu lado um falso amor verdadeiro. Eu sei que ela só quer meu dinheiro. Foda-se, o que ela quer meu bolso tá cheio. Então foda-se, prefiro um sexo interesseiro do que ter ao meu lado um falso amor verdadeiro. Aê. É só olhar os retratos, comparar com os extratos. Ninguém tava do lado enquanto era um fracassado. Mas as coisas mudaram quando veio o din-din. Elas se apaixonaram e sei que não foi ruim. Só quero me divertir, as cachorras vêm em vão. Não crio expectativa pra não ter decepção. Se a emoção é o que me torna humano, então eu sou humano somente enquanto eu tô cantando, malandro. Fui descartando o fraco e o obsoleto. Inovando a cada passo, fiz um novo começo. Abençoado, Deus me deu o que mereço. A todos meus chegados, conhecimento é o que eu desejo. Sei que ela só quer meu dinheiro. Foda-se, o que ela quer meu bolso tá cheio. Então foda-se, prefiro um sexo interesseiro do que ter ao meu lado um falso amor verdadeiro. Sei que ela só quer meu dinheiro. Foda-se, o que ela quer meu bolso tá cheio. Então foda-se, prefiro um sexo interesseiro do que ter ao meu lado um falso amor verdadeiro. É o Christ que tá na voz. Tá ligado, né? My House Produções, neguinho.